que este é um processo que tem vindo a ser negociado e acompanhado muito pela relação e pela presença que o Sr. Presidente da Câmara tem habitualmente nas assembleias e nas reuniões de trabalho com a Associação de Municípios de Planalto Eirão, fruto dessas boas relações e de um bom trabalho de parceria que tem vindo a ser implementado. Há aqui dois objetivos: melhorar a qualidade da recolha seletiva ao nível dos equipamentos e contribuirmos para as metas que o Planalto Eirão também tem que cumprir e o país. E, portanto, estamos todos hermanados no objetivo de melhorar essa recolha seletiva. Para isso vamos instalar 16 novos equipamentos de recolha seletiva, mas também indiferenciada, num investimento que ascenderá a cerca de 433.754 euros. Quase 500.000 de euros em investimento em um ambiente urbano mais qualificado, em qualidade de vida naquilo que é os serviços que a parceria Planalto Eirão, município de Oliveira do Hospital, quer prestar aos cidadãos, criar um melhor ambiente urbano. Queremos alargar o raio de instalação destes equipamentos, por isso é que já estamos aí para certas áreas da cidade, mas acima de tudo proporcionar qualidade de vida e bem-estar aos cidadãos do concelho de Oliveira do Hospital.